Nandão, por favor, logo de cara, uma saudação muito especial à nossa audiência, à nossa torcida frenética em Ribeirão Preto. É verdade, um beijo enorme para todo o torcedor do Botafogo de Ribeirão Preto, do Comercial é verdade. De Ribeirão Preto e para todos os habitantes humanos de Ribeirão Preto. Nandão, por hoje a nossa audiência já participa do Ronca Ronca, pelo amor de Deus. Só chegar no nosso e-mail, roncaronca@uefm.com.br, atendendo até meia-noite do dia 7. Ao vivo. Ao vivo para os quatro cantos do planeta em oefm.com.br e para o seu rádio de pilha em oefm Belo Horizonte, oefm frequência modulada Belo Horizonte 94.1, oefm Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9 e São Paulo, oefm São Paulo 94.1. Estamos ao vivo. Mas, Nandão, não é sempre que a gente pode colocar no ar um programa de rádio exatamente na semana em que a gente comemora o centenário de Noel Rosa. Não é sempre. Yeah. Estrago, eu de nervoso estou toxificando o gado. Não posso com a crueldade da saudade. Fique mal, maldade, e vivo sem a paz. Tentei beber na deste mumuribundo e que já virou vagabundo. Só por ter só preferido. Tu tens um coração pipi fingido. Ficando gago, não posso com a crueldade da saudade. Que mal, maldade, e vivo sem afago. Teu coração se entregaste, e depois pôs de mim tu tomamaste. Tu tua falsicidade é profunda, tu vais ficar corcunda. Ronca. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Thank you. se mata, tô calada, eu sou gente abraçar. Mas esse fogo é fogo bom pra se queimar. Mas esse fogo é fogo bom. Ronca, ronca, sou eu! Ai, ai, ai, Serginho Malandro! Vamos roncar! Ronca, ronca! Eu também sou o vídeo do ronca, ronca! Ronca, eu vou roncar! Ai, ai, ai! Naquele tempo em que você era pobre, eu vivia como um nobre, a gastar meu vil metal. E por minha vontade, você foi para a cidade, esquecendo a solidão e a miséria daquele barracão. Tudo passou tão depressa, fiquei sem nada de meu, esquecendo a promessa, você me esqueceu e partiu com o primeiro que apareceu, não querendo ser pobre como eu. E hoje em dia, quando por mim você passa, bebo mais uma cachaça com meu último tostão, pra esquecer a desgraça, tiro mais uma fumaça do cigarro que filei de um ex-amigo que outrora sustentei. Passa, bebo mais uma cachaça com meu último tostão, pra esquecer a desgraça, tiro mais uma fumaça do cigarro que filei de um ex-amigo que outrora sustentei. FM. Ronca, ronca. Ah! be your lover. You don't need to worry. I'm here. You don't need to suffer now. Cause I'm here. Yeah, yeah. Hold on. I'm coming. Hold on. I'm coming. Hold on. I'm coming. Hold on. I'm coming. Reach out to me for satisfaction. For reaction. Ronca, ronca. Meu amigo Nelson Mota, ele tem aquele Manhattan Connection. Oh, yeah. Eu perguntei pro Nelson Mota, por que você não faz o Iaúma Connection? Não sei por quê. Porque... Mandou muita emoção nesse início de programa, hein, meu amigo? Mostrar Nelson Gonçalves com Rafael Rabelo. Meu Deus do céu. Lembrando que estamos ao vivo e a relação completa das músicas de hoje amanhã em roncaronca.com.br. Olha isso aqui, meu amigo. Rapaz, Nandão, imagina o que vai acontecer com você dia 17 de dezembro, bota tampa, saideira total de 2010, do Ronca Ronca Festa, voltando ao colo de nossa audiência, lá no Lapa Café, na Avenida Gomes Freire. Imagina a sua cabeleira na hora que isso tocar, meu amigo. E essa música aí ao fundo pertence a um disco que foi uma das grandes surpresas para mim, a nível de gente quanto pessoa, no final do ano. Nosso ouvinte, Leonardo Alonso, de São Paulo, faturou uma dessas promoções que a gente fez recentemente, talvez com o Marcelo Genesi, e deixou lá na UFM em São Paulo essa edição espetacular do 30º aniversário desse clássico do Dexys Midnight Runners, titulado Searching for the Young Soul Rebels, que vem com um CD extra repleto de lado B, sessão gravada no programa de John Peel, do Kid Jensen, enfim, uma coisa de doido. Leonardo, eu te deixei em suspense para que a minha emoção fosse ao vivo para você, pela sua gentileza, pela sua amizade e pela sua permanente participação no Ronca Ronca. Muito forte, cara. Nandão, o que diz a nossa torcida? O Gustavo... Peraí. Esse é um programa do John Peel, meu amigo. Foi ao ar no dia... Gravado em fevereiro de 1980. Foi ao ar no dia 13 de março de 1980. Tá bom ou não? Diga lá, Nandão. Tô muito empolgado, cara. Você pegou o CD do Joe Jackson? Eu não sei, você já deu um... Você pegou... Tá aí o CD? Deu uma mão dura. Não, pode deixar aí. A gente não vai esquecer. Joe Jackson no Ronquinha, da semana que vem. Positivo. A partir da segunda-feira, diariamente... Joe Jackson gravado na BBC, coincidentemente. Exatamente. O Gustavo Jobim está dizendo que ele está gravando o programa, esse programa agora, para ficar ouvindo durante a semana. Isso aí. É um programa que você vai digerindo, né, com o tempo. E o Vincenzo Naves, que é lá de Turim, na Itália, você sabe, momento, né? Hein? Ele pergunta qual o nome da releitura da música do Gago, de Noel Rosa, que tem tocado aqui na UFM. É uma releitura do concurso Versões UFM, do Noel Rosa, em função do centenário dele. E a banda chama-se Casa de Caboclo. Você pode, ele pergunta se a música está disponível. Dá um confere no perfil dos caras lá no portal oinovosom.com.br e você consegue se ligar na música lá, certo, Vincenzo? Então a UFM totalmente sintonizada no centenário de Noel Rosa. Sim. Durante um bom tempo nós recebemos as gravações. E elas foram selecionadas e essa uma aí, que Turim, em peso, quer saber, já está no ar da UFM. O Antônio Amador é aquele que não é profissional. Antônio Amador, gostou? O programa está absolutamente divino. Parabéns pelo sucesso. Tá um som bom, né, rapaz? Tá um som bom? Tá lindo, lindo, lindo. Que mais? Só CD de alta qualidade aqui. É verdade. Carlos Magno... Tem uma galera aqui participando, mas vamos ao que interessa. Tem aquela vinheta do Baba Munim de França, tem um tempão que a gente não mostra, né? Nai baba tirangani com bamuno. Eita seco, manango. Tiriva tatuca. Ele baba com one, amaiva com two, neweka com chitato. Na baba mlique Francis. Ah. Naquele instante. Ronca, ronca. As árvores somos nozes. Nós. As árvores somos nós. As árvores. As árvores somos. Quando apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Mas você anda sem dúvida bem zangada e está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, porque não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro. Você no inverno sem meias vai pro trabalho, não faz fé com agasalho, nem no frio você crê. Mas você é mesmo artigo que não se imita. Quando a fábrica apita, faz reclame de você. Nos meus olhos você lê que eu sofro cruelmente com ciúmes do gerente impertinente que dá ordens a você. E sou do sereno, poeta muito soturno, vou virar guarda noturno, e você sabe por quê. Mas você não sabe que enquanto você faz pano, faço junto de um piano esses versos pra você. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, porque não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro. Oi FM. Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Bota a cachaça. Da fruta alguma sica, bem guardadas ficam as delícias. Que a clareza agora seja rica, sem falsas esperanças, que essas asas derretem no céu, lá no céu, concretas andanças. O doce do espírito tem fé, sem falsas esperanças, que essas asas derretem no céu. As andanças no doce do espírito tem fé, tem fé. Se fores me dar uma notícia, não poupes da fruta alguma sica. Bem guardadas ficam as delícias, que a clareza agora seja rica, sem falsas esperanças, que essas asas derretem no céu, concretas andanças. Do doce do espírito tem fé, sem falsas esperanças, que essas asas derretem no céu, lá no céu, concretas andanças. paparapá. Ronca, ronca. Stop fucking around. Para de brincar comigo. Stop fucking around. Nandão, tá bom pra gente ou não? Tá espetáculo. Estamos ao vivo até meia-noite, tá? E devidamente escancarado a nossa audiência. Por onde, Nandão? Através do nosso e-mail roncaronca@uefm.com.br. O Vincenzo Naves lembra que ele é de Belo Horizonte, não de Turim, na Itália, conforme... eu inventei aqui, e o Museu de Arte Moderna, que é também conhecido como Marco Antônio Monteiro, diz que pegou a primeira edição da revista Trip, de 1986, e dentre várias entrevistas e reportagens, chamou a atenção a matéria escrita sobre os 10 anos do punk, escrita por Pepe Escobar e Fernando Naporano. Naporano, duas lendas, né? Naporano? Yeah. Ele pergunta por onde anda Pepe Escobar. Ambos os dois passaram, que eu saiba, pode ser que eu esteja, como sempre, muito enganado. Certamente. A nossa audiência pode, inclusive, corrigir as nossas batatadas. Mas o Naporano, muito tempo, morou em Londres. Eu acho que já voltou para o Brasil. Acho que ele mora em Curitiba, no Sul, eu acho. O Pepe, que eu saiba, está fora do Brasil há muitos anos. E ele foi um dos primeiros jornalistas a entrar com matéria da guerra Irã-Iraque, desorientado, com cabeleira altíssima, no meio de um deserto daquele na TV Globo, no Fantástico, eu acho. Quando ninguém estava ali naquela área, ele conseguiu, ainda a coisa, a chapa não estava devidamente quente, ele conseguiu entrar. E na hora que esquentou, ele vazou, lógico, né? Entendi. Duas lendas. Pepe, aliás, fez um programa comigo na Fluminense FM. Qualquer dia desse eu vou resgatar a fita cassete e trazer aqui, porque realmente foi inesquecível o programa que nós fizemos. Nandão, eu fui acusado hoje o dia inteiro de cascateiro, chegaram uma lorota. Bem, eu coloquei no site, no Ronca Ronca, no Tico Tico, que o Lapa Café, onde será a festa Ronca Ronca Saideira Bota Tampa Total em 2010, oferece à turma da Manguaça simplesmente 643 marcas de cerveja. Uhum. Negozinho quer beber todas, quer experimentar todas. Hoje eu falei com o proprietário do estabelecimento, ele disse que já chegou a 700 marcas. Manjo? Não. É uma coisa, é difícil de entender mesmo. Certo. Então, você que está com a goela seca, pode prepará-la para a festa Saideira 2010, Ronca Ronca, dia 17 de dezembro, sexta-feira, às 22 horas, no Lapa Café, Avenida Gomes Freire, 453. Tem estacionamento do lado, um monte de facilidade. A Gomes Freire não fecha nesse novo modelito da Lapa só para pedestre. Até o dia 17 a gente vai passar várias informações no site também, roncaronca.com.br. Os preços são os mesmos, vamos fazer promoção com camisa até um determinado horário, o ingresso valendo aquela esfirra no Almanara, que aliás eu estou morrendo de saudade. 700 marcas, né? 700 marquinhas de gelado. Isso vai ser uma loucura, né? Tá bom, não? Tá. Inclusive, bom. Tem a marca deles, a da Lapa. Positivo. Que sua amiga e colega Liana manja? Sim, sim. Sócia atleta. Né? Adora. É o quê? Sócia atleta. Do estabelecimento? Do estabelecimento. Que situação, hein? Fominha? É, vamos pedir um rango, né? São 10h30, aliás, 10h40. Vai liberar pra rapaziada? Pelo horário de verão, lá no... Ninguém tá se liga, fome, se liga no rango, né? Ronco. Da massa. Vou pedir rango pra todo mundo. Pede. Lá em Recife, ainda são 9h40, né? É verdade. Lá não tem horário de verão. Então vamos ligar aqui pro Bibi. 2513-6000. Vamos lá. Alto pra Meirelles, hein? Alô, Bibi, boa noite. Fala, sangue bom. Ei, tudo bem? Como é que tá essa força? Tá animado, hein? Maravilha. Tá. É, a gente tá com vários convidados aqui de primeiro quilate, rapaz, primeira categoria. Então, manda um negócio aqui pra gente, pode ser? Pode falar. Como é que é o nome daquele negócio? Um misto quente. Misto quente. Capricha no queijo e no presunto, hein? Pelo amor de Deus. Tá bom. E manda também um suco de laranja sem gelo. Pequeno ou grande? Grande. É o grande. A gente vai dividir isso aqui com a rapaziada. Acabou. Pode ser? Tá, só isso? Só isso, moleque. Tá, um misto quente e um laranja grande. Exatamente. Tá, então tá bom. Fica com Deus e se cuida. Moleque. Não falar no Ibisucos. Você tem falado com o Serjão depois da conquista tricolor? Eu falei com ele hoje. Tava animado, a criança? Ah, tava rouco. É mesmo? E tava perdido em algum bairro do Rio. Entendi. Campeão. Mas a situação é a seguinte: o hino do Fluminense está aqui ao fundo, como todos podem ouvir, em especial homenagem à nossa gigantesca torcida campeã do Brasil. Mas eu não vou tocar o hino todo, porque eu acho que muito mais importante do que tocar o hino do clube é mostrar um músico, um cantor, um gênio da música brasileira, que fez a bandeira da escola que ele fundou por conta da bandeira do Fluminense. Manja, Agenor? Ah, é? É. Que verde, isso, é verde e rosa. É verde e rosa porque a bandeira do Fluminense é vermelho. Grenar. Exato. É, Grenar. Fez aquela mistureba, manteve o verde e fez o tá rosinha. De brincadeira. É isso aí, meu amigo. Muita alegria, cara. É verdade, me lembrei, vô. Vou cantar esse samba. Alegria era o que faltava em mim. Uma esperança vaga eu já encontrei. Pelos carinhos que me faz me destimar. Não te quero ver para nunca mais. Alegria era o que faltava em mim. Uma esperança vaga eu já encontrei. Eu sei que teus beijos e abraços, tudo isso não passa de pura hipocrisia. Já que tu não és sincera, eu vou te abandonar. Um dia alegria, gostou? Alegria era o que faltava em mim. Uma esperança vaga eu já encontrei. Pelos carinhos que me faz me deixar em paz. Não te quero ver para nunca mais. Alegria era o que faltava em mim. Uma esperança vaga eu já encontrei. Pelos carinhos que me faz me deixar. Eu sei que teus beijos e abraços tudo isso não passa de pura hipocrisia. Já que tu não és sincera, eu vou te abandonar. Um dia a alegria, gostou? Alegria, era o que faltava em mim. Uma esperança vaga eu já encontrei. Pelos carinhos que me faz, me deixa em paz. Não te quero ver para nunca mais. Alegria, alegria. Oi, FM. Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo! Corte no pé, água de sal. Você faria tão mal. Corte no pé, água de sal. Não pensei você faria tão mal. Depois que você apareceu, não piso no passo que era meu. Depois que você apareceu, cartografei quase tudo em seu contorno. Te disse que agora não tem retorno. Te disse que agora não tem retorno. Vou precisar de um bom reformatório. Te vejo em todo. Corte no pé, água de sal. Não pensei você faria tão mal. Alô, rapaziada, aqui é Fernanda Abreu e vocês sabem o que eu faço toda terça-feira às 10 da noite? Tô junto com Maurício Valadares no Ronca Ronca. É isso aí, um beijo! London, Southwest, to England, England. Alô, comunidade, aqui quem tá falando é Tia Salacier. Eu tô ligado aqui no Ronca Ronca do Maurício. Vem de novo com essa criança, por favor. É o dub, né? Alô, comunidade, aqui quem tá falando é Tia Salacier. Eu tô ligado aqui no Ronca Ronca do Maurício. Linton Quest Johnson aqui, ó, fundo, tá bom? Mais uma informação sobre a festa. A Filipeta chega amanhã, cartazinho também abundante no Rio de Janeiro. Sabe os pontos, né, de distribuição? Não. Da abundância? Não. Bibi sucos? Delegacias policiais. Mas o interessante é quem não consegue colocar as garrinhas na Filipeta, que tem direito ao clássico desconto, ela estará essa semana, provavelmente amanhã, no site roncaronca.com.br para você imprimir e se deliciar, né? Tá bom? Nandão, com o Linton Quest Johnson ao fundo, manda uma saudação especial também para Simone, que eu conheci nessa mega encontro que a UFM agendou no fim de semana lá em BH, com todas as praças. Foi muito bacana mesmo, conheci um monte de gente que está junto ao Ronca Ronca, ajudando a colocar essa pipa no ar e que eu nunca tinha encontrado. A Simone estava lá e é fissurada no Ronquinha, toda terça-feira, coladaça no Jumboteco. Manda uma lembrança pra ela, por favor. Beijo, Cici. Se cuida. Que isso, cara? Conheço ela. Beijo quem? Cici. Ai, ai, ai, ai, ai. Que isso aí, cara? Agendinha? Quantos minutos pra Bolívia? Service, né? 9. Olha só. O Fome Zero é uma instituição para acontecer toda primeira terça-feira do mês. O que é o Fome Zero? Fome Zero é a possibilidade da ouvintada, da nossa torcida, receber um mastiguete em casa. um lanche do Bibi Sucos. Um lanche do Bibi Sucos, um mastiguete gotoso. Como então, é que é? O marketing devidamente... Você tá meio dub hoje, hein, cara? O marketing devidamente criado pela curadoria e a co-curadoria de marketing da UFM apontou para essa possibilidade toda primeira terça-feira do mês. Mas hoje, como nós estamos com uma logística diferente aqui no estúdio, nós passamos para terça-feira que vem, dia 14. Isso aí. Fome Zero, não tá esquecido não, cara. Tem pederneiras aí, Nandão? Essas mais de mesa. Aqui do lado, pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Nandão, vem mais um pouquinho pra mim, por favor. A gente tem falado, nessa primeira hora do programa, do centenário do Noel Rosa, que acontece agora sábado, dia 11, será o bolinho com 100 velas. E eu estou mostrando, já mostrei o disco da Araci, a caixa espetacular, uma coisa de doido, obrigatória, não sei nem se ela ainda está disponível no mercado, eu acho que não, um lançamento da Funarte, 14 CDs com gravações muito especiais do Noel Rosa, de intérpretes e dele, nós ouvimos o Gago na interpretação dele, meu amigo. Tá bom? E num tributo a ele, lançado em 91 pelo Almir Chediak, um sujeito que faz muita falta à música brasileira. São 22 artistas interpretando o Noel Rosa. E um deles, um tal de Antônio Carlos Jobim, diz o seguinte no encarte: Noel Rosa era um gênio. Ninguém cantou o Rio melhor que ele. não um rio geográfico de beleza sem par, mas a alma do rio, a fala do rio, os costumes, a malandragem, a graça, a delegacia policial, onde nossa audiência pode contar as filipetas da festa, por isso que eu falei. A delegacia policial, o revólver, o xadrez, o Tarzão, os bairros, o Estácio, Copacabana, Penha, Salgueiro, Mangueira, a Gamboa, o Mangue, a Favela e a sua querida Vila Isabel. Sua passagem pela vida foi muito curta, morreu de tuberculose aos 26 anos, deixando uma bagagem litero-musical riquíssima, moderníssima e imortal de mais de 230 músicas. Antônio Carlos Jobim, tá bom? Nandão, antes da gente subir para a Bolívia, vamos bater uma caixinha com nossos amigos aqui ao vivo no estúdio da UFM. E aí, Rafinha, tranquilo, cara? Tranquilo não, tô muito nervoso porque eu queria dizer 10 vezes aqui que é uma honra estar no melhor programa de rádio da atualidade do Brasil, Ronca Ronca. 10 vezes? Rafinha, Rafael Rocha, o batelita do Tono, que está ao vivo com a gente. Na próxima hora a gente vai falar muito do disco que acaba de ser lançado, do show que vai acontecer essa semana. Enfim, estamos repletos de história. Antes da gente ir para a Bolívia, Rafinha, apresenta a rapaziada. Temos alguns componentes já quase que sócios aqui do Ronca Ronca, por favor. Temos aí, o pessoal está chegando. Pode chegar, rapaziada. Temos aqui o Lelê. Opa! Temos o Lelê, o Leandro Floresta, a Aninha, a Cláudia, a Lomelino, Bruno de Lulo, o Bengil. Como é que estão, gente? Tudo certo? Tem o Henrique e o Bertoli também aqui. É isso aí. É verdade, temos a infraestrutura aqui de som, que, aliás, está maravilhoso, né, Nandão? Um tá, som? Cara, um dos mais eficientes, hein? É mesmo? Tem uma vinhetinha aí pra gente voltar com o Linton Quase Johnson? Tem o próprio Rafinha, lembra que ele gravou? Ah, é. Você bota tá cansado de ser branquinho? Aí. Você quer ser preto agora? Quero ser negro. Pode crer. Esse é o Rafinha, cara. Tem o Frederico. O Frederico reza na mesma cartilha do nosso Rafinha. Esse Rafinha, batelita. Manja, o Rafinha daqui. Tem o Frederico de Recife, que fala o melhor programa. Vou repetir. Isso. 3, 2, 1. Ah, não é esse. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca. Esse é um clássico. Não, não é esse não. Ah, deixa porra. Não. Aí, galera do Ronca Ronca, aqui é o Fred 04 do Mundo Livre S.A. E é uma honra pra mim estar colaborando mais uma vez pra esse que é um dos melhores programas de toda a frequência modulada, de todas as frequências de todos os planetas, de todo o universo. Isso aí, cara. Ele conhece vários planetas, você lógico. Sabe. Lógico. Tá ligado. Rafinha, é pra rapaziada que tá muito curiosa, onde será e quando a apresentação do Tono, lançamento do disco? Pois é, rapaziada. É o seguinte, no dia 10, sexta-feira, no Teatro Rival, teremos o show de lançamento do novo disco do Tono. É isso aí. E é isso aí, quem lançamento quiser chegar... Lançamento pelo Selo e Música, classe A total, nosso amigo Bruno Vieira. Vai ter festa pitada com Yuri Almeida e Galalau e não sei mais o quê. Que situação, hein, cara? Loucura total. E o show dos caras, né? A partir de 11h30, né? Dr. Rafael, Bengil, chega cedo pra garantir o ingresso. Dá pra tomar aquela gelada ali antes. E, enfim, vai ser... Os 100 primeiros pagantes ganham disco. Olha aí. Repete aí, Brunão. Repete aí. Os 100 primeiros pagantes do show do Tono ganham disco. Olha muita aí. Categoria. Espetáculo. Estaremos todos lá. Vai lá, né? O Tono, certamente o Tono, que está aqui ao vivo, para quem está saindo de trás da moita agora, atrás do João Boteco, já fez a festa Ronca Ronca e nós já mostramos a banda há muito tempo no disco anterior, que a gente recebeu a demo que o Rafinha passou. Mostramos durante muito tempo essa música e eles conseguiram assinar com o selo Oi Música. E acabaram de colocar esse segundo disco no mercado, que será lançado oficialmente sexta-feira agora no Rival. E o Rival fica ali na Álvaro Alvim 33, na Cinelândia, mole de chegar, fácil de estacionar. E dá até pra sentir o cheiro de uma rosa por ali. Dá pra dar um rolê no Municipal antes, essa coisa toda. É isso aí. Bolívia? Vamos lá, já são 11 horas em ponto. Antes da Bolívia, Nandão, mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência. Estamos ao vivo até meia-noite. Ronca Ronca recebendo hoje o Tono, falando e mostrando o repertório do novo disco, que será devidamente apresentado sexta-feira no Rival, no Rio de Janeiro. Você pode participar através do e-mail roncaronca@ufm.com.br. vários e-mails legais chegando aqui. O Charles Porto Ramos, lá de Maceió, nosso ouvinte de toda terça-feira, fazendo um comentário aqui, indicando o blog, que é um blog interessantíssimo do Luiz Carlos Azenha, que é o blog Vi o Mundo. Várias matérias bem legais, um blog mais que recomendadíssimo. Então aperta aí, por todos nós, e vamos lá, essa coisa toda. Oi, FM. Olá, ouvintes da Oi, FM. Aqui é Jean da Silva e eu estou ouvindo o programa, nesse momento, Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi, FM. Lá, Nandão. Eu queria falar fora do ar, né? Ah, tá, desculpa. Então fechei. Diga lá, Nandão, o que diz a nossa audiência? O gaúcho Marcelo Ferla, uma lenda, né, responsável pela UFM de Porto Alegre, não esquece de mandar lembranças para o ouvinte Kif Coberlini. É isso aí, cara. Grande chapa do Rocinha e do Túnel. É verdade. Saludos. Quem é Kif? É isso aí, né? Um abraço. É isso aí. Diga lá, Nandão. Marcelo Alves Ferreira. Queridos amigos, estou aqui num frio excelente, no mau sentido. Pô. Abaixo de zero por mais de 10 dias seguidos com a desorientação correta. Valeu, Ronca Ronca, Marcelo, direto de Bruxelas. Que isso, cara? Bruxelas é onde, hein? Aliás, você pega aqui o 574 e desce na hora que ele... No terceiro ponto, depois da praia. Depois da segunda entrada. Entendi, à esquerda. Tem um mendigo na O frio esquina. Tá sinistro lá para aqueles lados, né, cara? Bruxelas, né? Tu sabe, né? Pô, não tem visto aí, não? Dá um tempo. Tem Quem sabe aí? Onde é Bruxelas? Não... Uma hora esse bagulho vai explodir, né, cara? Peraí, cada bagulho? Vez... Onde a gente tá aqui, o planetinha? Cada vez tá mais quente, cada vez tá mais frio. Verdade. E aí, depois? Quente, frio. Vai fazer o quê? Só Deus sabe. Vem cá, fala em Fluminense, campeão do Brasil. Tem um Skylab aí, esse é outro que não, tá subindo pelas paredes. Cara, um grande programa de humor ontem, aliás... Excelente programa de humor, foi o prêmio craque do Brasileirão, né? Maravilhoso. Morri de rir. Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. Isso aí, cara. Agendinho. Passa aí. Vai lá. Passa aí, cara. Vai lá. Ataca. Trabalhar, né? Muitos shows legais... Esses dias aí, essa semana, Silvia Machete, nossa querida amiga, vai tocar dia 8 de dezembro, no caso amanhã, no Espaço Cultural Sérgio Porto, a partir das 9 horas. Bruno De Lulo faz a baixaria lá pra ela. Yeah. Black Alien e MC Marechal participam do evento Lavagem das Engrenagens, quinta-feira, dia 9, 6 horas, lá no Sesc Tijuca. Entrada grátis, hein? Los Cebosos Postizos, projeto solo da galera, projeto paralelo da galera da Nação Zumbi. Só com o repertório de Jorge Ben. Sesc Pompeia, sábado, dia 11. Ciba e Floresta, lá no Sesc Belenzinho, sexta, dia 10. E hoje tá rolando Terças do Vinil, Maurício Valadares, lá na Bodega do Véio, malandro, em Olinda. Que espetáculo, hein? Você tá ligado, né? Total. Põe só música brasileira, vinil, na janela, todo mundo tomando cerveja. Tá rolando ainda, dá tempo de chegar, você que tá em Olinda. Não, você sabe que eu não gosto de contar com ovo dentro da galinha. Não. É uma experiência que nós já passamos e demos com os cornos na parede. Um beijo para Bruno Menezes, filho do grande Maurício Menezes. Espetáculo, hein, cara? Do qual eu respeito muito. Grande figura humana. Brunão, vamos combinar um mate e um pastel aqui na esquina, cara. Tô com saudade. Mas a parada é a seguinte. Existe uma paquera muito forte. Já vou falar aqui porque a rapaziada tá ouvindo. Sim. E amanhã a engrenagem começa a funcionar. Existe uma possibilidade muito forte, que poderia ter acontecido ano passado, do Ronca Ronca ser ao vivo, terça-feira de carnaval, em Recife. Sim. Durante o Hack Beat, uma edição gigante, muito especial, ao vivo do Ronca Ronca, em Recife, durante o Hack Beat, na terça-feira de carnaval. Então, levantamos a pipa, né? Mas voltando a Simone, nosso ouvinte toda terça-feira que eu conheci lá em Belo Horizonte. Aí eu falei, pô Simone, tem que tocar uma música pra você, porque ela ficou muito empolgada mesmo, porque ela se identifica com um monte de coisas que a gente toca aqui e sobretudo com as batatadas que a gente fala. Aí ela falou, pô, ficou pensando, então tá, então toca um lado B dos Rolling Stones. Baby bag, dressed in black, silver buttons all down her back. The needle and she can't slow walking the dog. I'm just a walking the dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Deixa eu botar assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, porque eu sou honesto, hein? It makes trouble seem so far. Eu sou Liliana Salmé, de Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Take me to your house and do Ali, alô? Quem é, tu Luiz? Sim. Fala, Barreto. Quem tá falando? Oi? Quem tá falando? Zé Augusto. Zé Augusto? Pô, tá na voz fina, viadinho. Liga o aparelho aí, liga o aparelho da polícia. Liga, Patrícia. Liga para cá. Eu não sou daqui. Para que o clima seja formado, ligue para cá. Tamo junto, tamo junto. E há pouco o rádio da polícia dava um alerta que 5 carros com elementos fortemente armados estavam se deslocando de São João de Meriti para Caxias. Então, alerta geral na Baixada, porque isso é considerado na linguagem policial um bonde, ou seja, um comboio de carros com bandidos armados que eles saem para assaltar, para tomar boca de fumo, qualquer coisa desse tipo. E urubuzinho voando de costas, né? E demais, demais, dando cambalhota, no assalto mortal, pinta os canecos, né? Não é brincadeira, né? Mas a noite hoje promete estar calma. Não, não promete, não. Que beleza, é. Que eu vou emendar uma outra, hein? Então, a galera decidiu optar pelo chocolate preto. Bem lembrado, né? O chocolate preto é considerado uma liberdade nacional. Aliás, eu queria ter deixado um recado também. Nandão, você sabe que já ofereceram dinheiro forte para ouvir esse papo todo com o Alberto Brandão, né? Ah, é? É. Gravação na íntegra. O pessoal é muito, muito curioso. Nandão, quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoquinha? Já estamos com 1 hora e 22 minutos, portanto faltam 38 minutos. 40 minutinhos, então... Vamos abrir uma promoção com ingressos para a festa Ronca Ronca, dia 17 de dezembro, sexta-feira, às 22 horas, no Lapa Café. Já? Vamos? Então vai. Então, vamos fazer uma perguntinha, né? A curadoria deu uma descida para comer um pastel. Estamos sem aquele suporte. Tá empolgadinho com essa música, né? Acho que quase no Rafinha de Vamos abrir então a promoção? Só um segundo, já até que tá falando de festa. 10 para meia-noite. Olha que lindo, cara. Diga lá. Já que você tá aí nesse clima meio escuro, Macula temporada de dezembro, sexta, dia 10, lá no Mofo Lapa, a partir das 11 horas, com o Rubinho Jacobina, para quem está no Rio de Janeiro. Que situação. Só chegar. Hein, Repete, por favor. Festa Macula, a única 100% especialista em ritmos africanos. Temporada de dezembro, sexta-feira, dia 10, lá no Mofo Lapa, a partir das 11 horas, com Rubinho Jacobina. Que espetáculo. Qual vai ser a pergunta, meu querido? Não, não vou fazer perguntinha, não. Quero ir na festa. É. Quero ir à festa Saideira, Bota Tampa 2010 do Ronca Ronca, dia 17, sexta-feira. Certo. Envie sua participação, nome completo, preste atenção, hein? Nome completo. Manda para onde, Nandão? Manda para o nosso e-mail, roncaronca@oifm.com.br. Rafinha? É ele. Vamos passar à nossa audiência algumas informações sobre esse segundo disco do Tono. E, evidente, para quem saiu agora de trás da moita, as informações da apresentação de vocês sexta-feira no Rival. Como é que foi fazer esse disco, juntar a rapaziada? O Tono passou por uma modificação de formação também, né? Então, qual foi a história? Qual foi a história? A história é a seguinte. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o nosso segundo disco não teria sido lançado pelo Selo em Música se não fosse Maurício Valadares. Que situação, hein, cara? Porque me pegando de surpresa aqui. Levou assim, um qualquer, né? Fui lá na sua portaria deixar uns exemplares do nosso primeiro demo. É verdade. E a partir daí, esse sucesso mundial que vem aí nos apresentando aí, essa maravilha contemporânea brasileira internacional. Bom, muito obrigado, nosso segundo disco, ele vem aí a ser um mergulho nessa nossa tentativa de dar uma identidade musical mais profunda para o Tono. E sexta-feira vocês vão ver parte desse processo, né? O segundo disco... Como eu digo por aí, nós não chegamos em lugar nenhum. Ele é apenas parte do nosso processo, nossa necessidade de fazer música. E o repertório de sexta-feira lá no Rival passa, evidentemente, pelo disco, pelo que vocês estão mostrando. Aliás, as músicas que vocês já passaram aqui são todas desse disco, não? Isso, as músicas que a gente tocou aqui ao vivo. Embora vocês não acreditem, estamos aqui ao vivo. É verdade. Esse programa aqui é a Vera. Várias mensagens, inclusive, dizendo isso. A rapaziada não sabe identificar quando é ao vivo ou quando é o próprio disco. Isso é fato mesmo. É a magia do rádio que a gente estava falando, né, Rafinha? Pois é, a gente estava aqui batendo um papo antes aí, em off. É verdade. Falando dessa maravilha que é trazer essa imaginação à tona, à tono, que é o rádio. Só um adendo. Diga lá. Quem está falando é o bem responsável pela guitarra do conjunto. É uma informação dada pelo Maurício, que os nossos ouvintes vão ter curiosidade por não ter sido respondida pelo Rafael, é que nós cinco fazemos parte do princípio do Tono, nós somos o Tono. Éramos sete quando gravamos o primeiro disco, foi o disco que o Maurício recebeu. Fizemos longa temporada com esse septeto. E aí passamos a ser cinco, na verdade foi uma subtração numérica, mas uma soma de valores aqui que fez com que chegássemos a esse número, mas somos os mesmos fundadores e criadores e defensores do Tono. E como acontece, hein, Nandão? Bota sua colher porque você é bom nesse negócio, você é o apresentador do programa Oi Novo Som aqui e recebe semanalmente umas 350 bandas e artistas novos da música brasileira, gente que está saindo de outras cidades para o Rio de Janeiro para se apresentar no estúdio Oi Novo Som, que também vai ao ar de... Como vai ao ar de? Não tem outra cidade que gera o Oi Novo Som? Recife, São Paulo. É isso, neném, que eu estou perguntando. Sua pergunta é meio ortodoxa. Então, como eu estava dizendo, a rapaziada do Tono, como a maioria absoluta dessa geração, também participa de outras bandas. O fio é muito desencapado. Então, Rafinha, você poderia ilustrar isso dizendo onde mais você coloca a sua bateria, o Bruno baqueta. Também. Onde mais eu boto a minha baqueta? Isso, bota aí. Olha, eu boto no Brazov, boto no Rabotnik, no Binário, na Adriana Calcanhoto, no Partimpim, mas isso não é nada. Se não fosse o Ben Gil, que toca com Gilberto Gil, Bruno de Lulo, que toca com a Silvia Machete, e no Rabotnik também comigo, Ana Cláudia Lomenino. Toca com os astros. E toca com os astros, aí tá internacionalizando a carreira solo dela. Lelê também, que tá sempre aí fazendo a voz e violão dele aí por todo Rio de Janeiro, a Zona Oeste. Vou aproveitar aqui para deixar o contato para shows e para quem quiser falar com o Tono, se comunicar com a gente, quem quiser ligar lá para minha casa, bater um papo comigo. Base Produções 21, porque o programa é internacional. 2286-7292. 2286-7292, abandatono.com.br é o nosso site. E estamos também presentes no MySpace, no Twitter, no blog, no False Bake, no Fosfoc, no Austbrack, no Orkut. Eu tô no Fosfoc também. No Fosfoc tá também? Eu entrei agora, me adicionaram agora recentemente. Agora, só um detalhe, o Rafa não salva não. Se alguém quiser, pô, aí Ben Gil, dá aquela salvada, é melhor ligar pra mim. Os contatos, né? Exatamente. Contatos para shows, liga pro Ben Gil. Exatamente. O número quem quiser Rafa bater já um deu. Papo também... Ligar pra mim, ficar de tarde batendo um papo, conversando sobre música, ouvindo um vinil. Estamos aí. Base Produções, 2286-7292. Nandão. Que loucura, hein? Aliás, tem que fazer. Faz o teu perfil no Foxbox. Enquanto a gente tava montando aqui o acampamento, Flex Locks. O Ben chegou aqui pertinho da gente e falou assim: pô, tô pensando dar um cheguete aqui num futuro próximo, agora logo no início de 2011, com o meu companheiro de apresentações. Quem? Vamos marcar essa agendinha? Ele e o companheiro? Vamos ver se também dá tempo, né? Se a gente tem espaço pra receber essa galera aí. Que ver se tem agenda começando. Aí, né? Começando. Não, mas eu fiquei, queria só entender, Ben Gil e Maurício estavam conversando antes do programa. Você perguntava se alguém tinha posto uma guitarra no seu Diga aonde. Lá, Ben, diga lá. Que história lá, é essa? Qual foi a história? Na verdade, uma curiosidade que surgiu, o disco Londrino, de Gilberto Gil, um disco bluseiro, um disco rock and roll, um disco baiano, um disco internacional, que o Maurício Valadares colocou para tocar no programa, e surgiu a informação, chegou ao Maurício a informação... Foi uma matéria do produtor na época, né? Exatamente, de que quem tinha gravado as guitarras daquele disco tinha sido... O Mick Ronson. Falar, Mick Ronson. Porque a história é que o Bowie participaria do disco do teu pai. Aí acabou não acontecendo e o que ficou, seria ou foi a participação do Mick Ronson, guitarrista do Spiders from Mars. Um gênio da guitarra, tocou com Morrissey, subiu lamentavelmente. E aí eu perguntei ao Ben, falou, Ben, chega lá no teu rapaz e dá uma conferida. Porque aí eu ouvi o disco, cadê a guitarra? E tem uma guitarra ali, ó, bem rock and roll. E o Ben chegou no pai dele e falou... Coroa. Papai, quem é que faz as guitarras do disco? Aí o papai dele chegou e falou assim, mas o disco não tem guitarra. Falei, pô... Não, então, peraí, cara. É sério isso? Falou, não foi? A primeira informação foi essa e a segunda foi... Chegou hoje. A segunda chegou, foi a conversa que estava mostrando. Ah, sim. O próprio Gilberto executou as guitarras que estão no disco. Então, realmente, teremos que vir aqui provar se o ouvinte... Olha aí. Acho uma boa e fala exatamente essa indistinção entre o ao vivo e o gravado. Faremos aqui... Com o seu Gilberto nas guitarras. Quero ver seu pai, exatamente, vir aqui e reproduzir as guitarras do disco. Aí sim, aí a luz chega. Faremos. Aí nós vamos chegar a uma conclusão real, que o Mick Ronson não participou do disco. Mas acho que periga a gente chegar aqui e chegar à conclusão que o Mick Ronson participou. Olha que mensagem espetacular acabou de chegar. Maurício Mir Deodato estraçalhando o purismo no Oi Casa Grande, encerrando com funk, cabeleira altíssima. O Mir Deodato se apresentando nesse exato instante em mais uma edição do Projeto Multiplicidade. Aliás, fizemos a promoção. Sim. Com dois ingressos duplos para a nossa audiência. Alô? Nandão? Tá funcionando aí? pessoal, aqui é o Alto, tô no Ronca Ronca aí, Maurição. Tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Mandar uma promoção no ar, hein? Nós temos 4 ingressos individuais para a festa. Dia 17 de dezembro, sexta-feira, no Lapa Café, na Avenida Gomes Freire, no coração do Rio de Janeiro. Mais de 700 rótulos de cerveja. Vai beber, vai experimentar quantas, Nandão? Cara, eu não bebo, né? Mas nem pra degustar, assim, só... Não. Lá de Bruxelas? Como é que é a história de Bruxelas aí? Bruxelas fica na Bélgica, seu... Seu... Entendi, obrigado. Obrigado. Então são 4 ingressos individuais. Basta participar até meia-noite. Estamos ao vivo dizendo eu quero ir à festa. Saideira 2010 do Ronca Ronca. Manda pra onde, Nandão? Manda pro nosso e-mail roncaronca@efm.com.br. Mas assim como nós abrimos o programa de hoje dizendo que não é sempre que a gente pode colocar o Ronca Ronca ao vivo, no ar, pela rede Oi FM, na semana em que a gente comemora o centenário de Noel Rosa, não é sempre que a gente pode colocar Jimi Hendrix ao fundo. Aqui, essa é uma faixa em sua extensão original. Até então, ela só tinha chegado ao mercado numa versão bem reduzida. Esse é o Jimi Hendrix numa jam session com Larry Young, tecladista funk, de tirar pica-pau do oco. Mas não é sempre que a gente pode tocar Jimi Hendrix tendo ao vivo no estúdio um cidadão cujo pai viu Jimi Hendrix. Ou seja, a gente, não é sempre que a gente pode colocar Jimi Hendrix pela rede OFM e saber alguma coisa dele, Jimi Hendrix, através de alguém que assistiu a criança ao vivo. Bem, seu pai já falou alguma vez disso, cara? Já falou e acrescentou a percepção dele do Jimi. Na verdade, foi uma influência muito grande. Ele conheceu naquela ocasião, inclusive aquele disco do qual comentávamos é muito influenciado pela música do Jimi. E ele viu o Jimi na Ilha de White, junto com Caetano e outros. E após a apresentação do Miles, que inclusive no DVD Miles Electric ele aparece na plateia assistindo aquele show, o Jimi entrava no palco. Ele foi chamado pelo Ayrton para conhecer o Jimi. E ao conhecê-lo... Peraí. O Ayrton chamou seu pai pra trocar uma ideia com o Jimi Hendrix? Exato. Que situação. Peraí, que agora eu fiquei nervoso. Peraí, Nandão, a gente tem que se compor aqui pra ouvir essa história, hein? Hein, cara? Pô, não tô nem entendendo o que vai. E aí, cara? O Ayrton chegou pro teu pai... Exato. E falou, Gilbertão, vamos ali que eu quero te apresentar um cara. Apresento, na verdade... A conversa do meu pai com o Jimi, que deve ter durado mais ou menos uns 5 minutos... Uma eternidade, vamos aconteceu dizer. Aconteceu com a guitarra do Jimi, no colo do Jimi, pronto para entrar no palco. E conversa vai, conversa vem. Ao saírem do backstage e voltarem para o seu acampamento, seu tent, Caetano virou-se para seu Gilberto e falou... Pois é... Parece um daqueles meninos de Santo Amaro. Mãezinha do céu. Mas tirando o fato do Jimi Hendrix se parecer muito com os meninos de Santo Amaro, o que mais Gilbertão... guardou? Olha, na verdade ele guardou muita coisa, não só do Jimi, como daquele festival, né? Eu acho até que ele se impressionou mais com a apresentação do Miles do que com a do Jimi. Ele inclusive, numa dessas conversas, eu acho que ele conversando com o pessoal do Miles, ele foi reafirmado a ele que a parceria iria acontecer entre os dois rapazes, o Miles Davis e o Jimi Hendrix. Peraí, cara. Aconteceria num... É muita informação de Lolo, não vou aguentar isso não. Eu não tô entendendo mais nada aqui, cara. É mesmo? Aconteceria num futuro breve, assim, era já a intenção dos dois. Mas eu acho que a gente pode combinar, trazê-lo aqui, tocamos para vocês, ouvintes, e conversamos sobre... Eu tenho a mesma curiosidade, na verdade eu fico pescando essas informações e também incrédulo, porque é muita emoção. Mas esse encontro dele com Jimi Hendrix com a guitarra no colo, prestes a entrar no palco dele de White, ali, quem já leu um pouquinho do Hendrix sabe que ali era o Hendrix aos 43 minutos da existência dele. Né? Ali, a Ilha de White... Mais especificamente, há 21 dias... É, dele subir. Exatamente, da desencarnação. Então, ele trazia toda essa ingresia de final de vida do Hendrix, de problemas profissionais, enfim... Aquele monte de mosca de padaria que andava em torno dele. E se o Gil teve essa possibilidade de 5 minutos antes de uma apresentação tão referencial, por mais que não seja considerada uma grande apresentação do Hendrix, tanto que ele preferiu o Miles, que fez uma apresentação realmente estonteante, mas encontrar o Hendrix naquele momento, 21 dias antes dele desencarnar, realmente teu pai tem que vir aqui contar isso pro Brasil, cara. Com certeza. Ele, inclusive, pode contar com detalhes que também já chegou aos meus ouvidos, o fato de que, duas semanas após esse encontro em Londres, chegou a ele, através de uma amiga em comum deles, a informação de que a desencarnação estaria breve. Não, vamos marcar isso aí, cara. Eu tô ligando aqui pro Gil, peraí. Bota a curadoria, a co-curadoria, pra trabalhar e a gente realizar esse ronca-ronca com bem... E com o pai dele, que por acaso é o cara que esteve 5 minutos antes do Hendrix subir ao palco da Ilha de White, tá bom ou não? Rafinha, introduz no bom sentido, por favor, a próxima música... O Tono vai apresentar ao vivo. Estamos ao vivo até meia-noite, recebendo o Tono no estúdio da UFM no Rio de Janeiro. Agora é um momento muito especial, porque é um momento de romance. É uma parceria de Bruno de Lulo com Domênico Lancelotti. Ronca, ronca. Maurício, me amarro no ronca, ronca. Oi. Nandão, como é que tá a coisa aí, meu amigo? Estamos ao vivo, hein? É, coisa como? Que coisa? É coisa, vida. Tá demais. A vida. Diga lá. É, Francisco Henrique, em primeiro lugar, um forte abraço para retribuir o alô que meu brother Gleison de BH me mandou dia 16. Também outro para o Luiz, eu conhecia no trabalho que é ligado ao Ronca Ronca, ok. Abraços mandados. Geraldine Araújo, meu brother. Uma lenda, né? Luiz Fernando Marino participando da promoção. É isso aí. A promoção, quantos minutos para a promoção? 10 minutos. 10 minutos. Então, 5 minutos, né? Vamos encerrar 5 minutinhos. Não. Antes. 5 minutos, promoção no ar. Eu quero ir à festa Ronca Ronca Saideira 2010. Manda para onde, Nandão? Para o nosso e-mail, roncaronca@ufm.com.br. E um ouvinte disse que o Walking the Dog, que nós ouvimos com o Rolling Stones, é um clássico. Sim. Claro que é um clássico. Mas a Simone queria um lado B de compacto. E esse é literalmente um lado B de compacto dos Rolling Stones, uma edição francesa de tirar pica-pau do oco, que foi devidamente fotografada e estará amanhã em roncaronca.com.br. É lado B mesmo, apesar de clássico. Luiz Fernando Marino pede Hot Chip com Brothers. E um abraço para os amigos dele que estão comentando o programa na internet. Não é sei mesmo, o quê. Que situação, hein? É bom saber que existe um programa de rádio assim no Rio. Um abração. É, e assim no Rio, em março, 5 anos desse programa. Assim no Rio, em Campinas, em Ribeirão Preto, em Belo Horizonte, em Recife, em São Paulo e Porto Alegre. Manja. É, a Geraldine está achando o som do Tono espetacular. Não tinha escutado antes as músicas novas. Vou tratar de arrumar o álbum inteiro para ouvir. Estou gostando muito mesmo. Aliás, uma informação, que aos pouquinhos a gente vai passando da festa. Lá, dia 17, nós vamos distribuir loucamente o disco do Tono. Pois é. Junto com outros lançamentos do Oi Música. A coletânea internacional, a coletânea nacional, enfim, vários discos do selo Oi Música serão distribuídos, assim como a camiseta do Ronca Ronca, fornada que chegou hoje pelas mãos tricolores do Serjão do Bibi. Maravilha. As camisetas chegaram hoje à minha casa e já estão devidamente separadinhas para sexta-feira, dia 17. E todo esse material, como sempre, é distribuído aos mais animadinhos na pista. De grátis. De grátis, por Nandão e nossos asseclas. Pode crer. Então, prepare aquele sapato confortável. Não vai tirar onda com o sapatinho novo, cheio de bolha, não. Não, não, não. Vai com um pisante à vontade para se esbaldar e fazer por merecer levar os brindes. Os muitos mimos para a nossa audiência na Saideira 2010. Quer e, mais? E, Geraldine, se você quiser descolar o disco do Tono antes também, de grátis, show dos caras, sexta-feira agora, no Teatro Rival. Yeah. Ali no... Quer falar alguma coisa, Rafa? É isso aí. Quem quiser entrar na Lista Amiga... Lista Amiga... Lista Amiga... É, lista a Lista Amiga é a seguinte. 15 pratas. Lista Rival, amiga. rivalmaistarde@gmail.com. Digamos que os 100 primeiros pagantes ganham o CD novo do Tono. Peraí, qual que é o e-mail mesmo? rivalmaistarde@gmail.com. Manda o nome, quero ir no show do Tono, não sei o quê, vai ganhar um descontinho. É isso aí, deixa o telefone, né, pra mim, pra gente bater aquele papo, não sei o quê. Rival... Tá afim de, né, bater um papo, né? Bater um negócio papo. É... Comunicação, né, cara? Comunicação, essa coisa espontânea. E aí os 100 primeiros faturam um disco de grátis do Tono. Pois é, essa loucura toda, não se fala mais em outra coisa agora no Rio de Janeiro. É verdade. Olha só, já tá rolando um zoom, zoom, zoom forte para a temporada 2011 de shows no Brasa. Negozinho tá falando que existe a possibilidade muito forte do Mulata Stack, o príncipe da música etíope, vir ao Brasil. E nada mais, nada menos do que Tom Waits. Parece que também tem uma cavadinha forte para ele finalmente vir ao Brasa. Nandão, sabe quem faz aniversário amanhã, né? Não, não. Meu primo, Bruno Vieira. Aliás, esse foi um dos momentos mais espetaculares, que loucura, hein? De 2010, eu descobrir um parentesco mesmo, né? Aquela coisa, um cara que nasceu lá... Não, parente mesmo, muito próximo. do Brunão, nosso companheiro aqui. Levei 5 anos para saber isso, numa conversa informal lá no SWU. Papo vai, papo vem, mas não sei o quê. Mas era, primo, nos abraçando, nos beijando, chorando, tudo manguaçado, cabeleira altíssima. Mas foi muito bonito mesmo, inesquecível. É aniversário do Brunão amanhã. Agora, sabe quem faz aniversário hoje? Ainda é aniversário da criança. Dia 7 de dezembro. Quer ouvir? Vamos fazer de uma maneira muito objetiva e séria uma campanha 2011 para Tom Waits vir ao Brasil? Não, peraí. Não dá certo? Não. É um zum-zum-zum. Ah, zum-zum-zum. Olha o Mark Ribot aqui, ó. Larry Taylor, baixista do Kennedy Heat. Tudo junto, meu amigo. Já pensou a festinha que tá rolando lá na casa dele? Nessa hora? Hein? Quantos minutos para acabar o milho, acabar a pipoca? A promoção está encerrada, tá? 5 minutos, hein? 5 minutos. Rafinha? É ele. Presente. Presente. Vamos encerrar com o Tono ao vivo. Vamos tem, nessa. Tem no repertório uma música de 5 minutos para a gente encerrar com vocês? Olha, a gente tinha aqui várias prontas aqui para vocês, mas a gente vai ter que reduzir aqui o repertório. Vou mandar só mais uma. De Ana Cláudia Lomelino, Ele Me Lê. Ouvi só. Então a gente vai encerrar com o Tono. Nandão, vamos agradecer a presença da rapaziada aqui, a infraestrutura que possibilitou o Tono estar ao vivo na UFM, nesse programa tão bacana. Agradecer a participação da nossa audiência, muita atividade no site roncaronca.com.br com as informações da festa. Amanhã a lista de todas as músicas que nós mostramos e mais adiante um pouquinho no site da UFM, ufm.com.br, o áudio dessa participação do Tono no Ronquinha. Obrigado a vocês, realmente um prazer. Bem, vamos armar essa história do Gilbertão vir aqui, cara. Fechado, marcado. Beleza, obrigado a vocês pela gentileza, pelo carinho e por essa sessão tão bacana. Terça-feira a gente volta. Obrigado, Nandão, Juca, um beijo, bye bye, tchau. É isso aí, gente. Mais uma vez agradecendo a possibilidade de estar aqui no Ronca Ronca, é uma grande honra. E eu recomendo a vocês que toda terça fechem os olhos de 10 à meia-noite e ouçam a música do Brasil. Ele te lê, ele me lê, ele me lê. Ele te lê, ele te lê. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.